Sucesso a Marília Mendonça. Tá no novo repertório de Xoná. Chora, Maestro Everton. Combinamos de passar o fim de semana outra vez. Barzinho tomando cerveja, fazendo planos pra nós dois. De repente toca o telefone e você se levanta assustada. Por causa de um emergente, fim de semana foi cancelado. Sabadão eu ficar sozinho, tem mensagem no meu celular. Era alguém me enviando uma foto de alguém te beijando na mesa de um bar. E aí, Vila Zapê? Não vou ficar sofrendo, chorando sozinho, porque não merece. Se algum dia lembrar que eu existo, por favor me esquece. Você não mereceu nem um pouco do amor que eu te dei. Só pra lembrar, lá por ser minha ficha, seu amor que você jogou fora. Quando você voltar, vai notar que terei ido embora. Quem quer muito acaba sem nada, você já me perdeu. Agora ele é problema seu. Gera essa viola, mais um Everton. É só Bruno Lima, machonado do Brasil. Vila Zap Produção. De repente toca o telefone e você se levanta assustada. Por causa de um emergência, fim de semana foi cancelado. Sabadão em casa sozinho, tem mensagem no meu celular. Era alguém me enviando uma foto de alguém te beijando na mesa de um bar. Não vou ficar sofrendo, chorando sozinho, porque não merece. Se algum dia lembrar que eu existo, por favor me esquece. Você não mereceu nem um pouco, tá, porque eu te dei. Só pra lembrar, lá por ser minha pista, seu amor que você jogou fora. Quando você voltar, vai notar que terei ido embora. Quem quer muito acaba sem nada, você já me perdeu. Agora ele é problema seu.